agora aqui na Antena Web, Antena News. A seguir, não perca Antena Radical. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. O governo vai cortar no suplemento de reforma a quem tenha mais de duas pensões acumuladas. O mau tempo na Europa continua. Na Holanda choveu mais em 4 dias do que aquilo que é hábito no mês inteiro. A 6ª etapa do Dakar foi cancelada devido ao mau tempo. Quando a noite começa, ele abre as portas para nós e o mundo. Quando a semana finda, é ele quem principia. Direto e sem meias palavras, todas as sextas-feiras às 8:30 da noite, a Antena Web transmite Nós e o Mundo, um comentário de Carlos Bonaparte sobre nós e o mundo. Desemprego aumentou em Portugal. Em novembro do ano passado atingiu os 13,2%, o quarto valor mais alto da União Europeia. A economia mundial vai crescer menos do que o previsto. O FMI anunciou que vai rever os valores em baixa, na casa dos 4%. Apesar disso, a diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, diz que acredita na recuperação do euro e na continuidade da Grécia na moeda única. 340 trabalhadores do grupo Carlos Saraiva manifestaram-se hoje em frente aos escritórios da empresa, no Algarve. Reclamam salários em atraso. Os funcionários foram alvo de um despedimento coletivo devido à dívida de 800 milhões de euros que a empresa já tem com a banca. O grupo Carlos Saraiva está a negociar um empréstimo intercalar de 10 milhões de euros para pagar aos funcionários e fornecedores, mas ainda não obteve qualquer resposta. A Assembleia de Acionistas da Tobis, que ia reunir-se hoje para decidir os detalhes da venda da empresa pública, foi adiada. Os trabalhadores da mais antiga empresa de produção cinematográfica nacional estiveram com os salários em atraso, mas, entretanto, o governo regularizou a situação. O governo vai cortar o suplemento de reforma aos reformados que acumularem duas reformas, desde que a soma destas duas pensões seja superior ao complemento e ao valor da reforma mínima nacional. A lei é de 2007, foi votada e aprovada numa altura em que José Sócrates ainda estava no governo e vai entrar em vigor já a partir deste mês. O governo pretende rever a lei anti-tabaco com o objetivo de restringir ainda mais os locais públicos onde é permitido fumar. Agora, o executivo prevê proibir o fumo em qualquer local fechado e público. O mau tempo na Europa continua a fazer estragos. Só na Holanda já choveu nos 4 últimos dias mais do que costuma chover em todo o mês de janeiro. Há mesmo um dique em risco de ruptura e várias regiões inundadas. Na Bélgica, um homem morreu quando estava na rua. A Bélgica foi assolada por ventos na ordem dos 110 km por hora. O fundador da marca Pip admitiu à polícia que sabia que o silicone usado para fabricar os implantes mamários não era reconhecido pelas autoridades médicas, mas garantiu também que se tinha assegurado que o gel era inofensivo. Entretanto, os hospitais da Universidade de Coimbra estão já a reavaliar cerca de 150 mulheres portuguesas que colocaram próteses Pip devido à necessidade médica. Até agora não há casos de mulheres forçadas a retirar os implantes, mas os médicos aconselham as mulheres a fazerem exames médicos. A 6ª etapa do Rally Dakar foi cancelada por causa do mau tempo. O percurso tinha 300 km e ligava a Argentina a Copiapó, no Chile. A caravana de atletas segue para Copiapó em conjunto para daí partirem para a 7ª etapa. Amanhã joga-se o Sporting Porto para o campeonato. Ambos os treinadores querem ganhar, agora que as duas equipas estão separadas por 6 pontos, com o Porto em vantagem sobre o Sporting. No Sporting, Ismailov, Refren e Matias Fernandes foram convocados e até o reforço Renato Neto pode estrear-se neste clássico. No Porto, De Furri e James Rodrigues também estão já aptos e às ordens de Vítor Pereira. O árbitro do jogo será Pedro Proença. César Peixoto rescindiu o contrato que o ligava ao Benfica e está agora livre para procurar novo clube antes do fecho do mercado de inverno de transferências. Inicialmente pensava-se que a razão da rescisão fora um desentendimento com Jorge Jesus, mas o ex-jogador encarnado já veio negar essa possibilidade. César Peixoto admitiu que tinha dito a Jorge Jesus que preferia jogar no meio-campo, embora o treinador das Águias o tenha sempre colocado a lateral esquerdo. Visto estar infeliz a jogar nessa posição e em resultado de uma conversa com Jorge Jesus e os responsáveis do Clube da Luz, decidiu de comum acordo com o clube rescindir o contrato. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fique de seguida com Nós e o Mundo, com Carlos Bonaparte.